Cadê as suas roupas e os móveis da sua casa? Tanto viram fumaça. Roubou a própria mãe, penhorou até a joia. E é só mais um escravo. As paredes do inferno estão sendo construídas. Maldita rocha, pedra maldita, se esquiva, saia daqui. Continua nessa vidinha, não vai ter pra onde fugir. O dia inteiro na fissura, agora procura, procura um estranho na rua e abastece sua loucura. Fica de butuca, agora viaja truta e vai rapidamente. O mundo da lua, mano, isso me dói, por dentro me corrói. Ver você assim tô louco, atolado no sufoco. Supó, pele e osso, mano, que desgosto. Logo, logo acaba, aí você está morto. Me lembro o tempo atrás, mano, a gente curtia a pampa. Agora a massala tá aí, desanda, desanda, desanda. Fica alucinado por essa substância. Sua trilha sonora, parceira, é a lembrança. E no começo era só festa, agora deixou brecha. Roubou a própria mãe, pé na biqueira, compra pedra. Acabou com sua roupa, com o fogão da sua casa. Vacilão. Tocou, virou fumaça. Passou pela maconha, curtiu uma farinha. Fumou um mescladão e acabou saindo da linha. Agora é só esperar, a rocha te mata. A morte já tá aí, ladrão, e ela vai te levar então. Cadê as suas roupas e os móveis da sua casa? Tanto viram fumaça. Roubou a própria mãe, penhorou até a joia. Que é só mais um escravo da noia. Cadê as suas roupas e os móveis da sua casa? Tanto viram fumaça. Roubou a própria mãe, penhorou até a joia. Que é só mais um escravo. Tá no buraco endividada, mas o nó não nega. TV é DVD, mas o que? Vai virar pedra. Não tem conversa, pra ele é tudo igual. Virou rotina, madrugada, fazer limpa no varal normal. Fala que é mal, os cara da quebrada. Cê falou que era cliente, tá devendo na boca de nada. Só quer fumar, quer cheirar, quer matar. Diz que quando ele quiser parar, é um, dois, três e já. Bate no peito, aí sujeito homem. Cê falou que era bandido, mas em casa tá passando fome. Empenhorando, roubando o que é dos outros. Jogado na calçada, só o corpo, tá muito louco. Seu fim vai ser o acerto da sua dívida. Queimado num buraco, como fez com a sua vida. Ou, mais um cochilo, apenas um vacilo. Dou tiro na sua cara e vai morrer de grande estilo. Cadê as suas roupas e os móveis da sua casa? Tanto viram fumaça. Roubou a própria mãe, penhorou até a joia. E é só mais um escravo da noia. Cadê as suas roupas e os móveis da sua casa? Assombrando, se penando na madrugada. E penhorando o que vê pra se matar numa paulada. Vem na minha viagem, vem na malandragem. Vem no proceder que eu te mostro meu resgate. Vai, menino bom, só você enxerga. Sua mãe desesperada te entrega na sua reza. E põe na mão de Deus sua única alegria. Que um dia se entregou por inteira cocaína. Eu não sou santo, porém também não sou louco. Prefiro a consciência, por sinal o bom conforto nas horas difíceis, prefiro entender. Prefiro buscar paz do que álcool pra corroer. Vai, vai escravo da noia, dá alegria pros grandão. Vai, vai escravo da noia, se debate em pleno chão. Mostrar pra Rede Globo o resultado da loucura. Mostrar como se cava rapidinho a sepultura. O que o clone mostrou não é nada para mim. O que vejo por aqui é a real sem tititi. O que os boy vendeu, seu pai pode comprar. Quando você empenhora, deixa alguém a soluçar. Vai morrer, o demônio que é você. Cadê as suas roupas, os móveis da